Bom dia, hoje é terça-feira, dia 5 de junho, e sejam bem-vindos à primeira edição do programa semanal, do podcast semanal Pontapé na Atmosfera. O meu nome é Tiago Perdigal. O meu nome é Vítor Rosa. E nós somos dois amigos que gostamos de futebol no geral e de desporto de vez em quando. O resto é de vez em quando. É quando houver relevância. Exato. Nós agora vamos, nesta primeira edição, neste primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre como é que vai decorrer o programa. Vai ser um programa semanal, como eu já disse. Não vou explicar o que é um podcast, porque se vocês fizeram download, certamente sabem o que é um podcast, portanto não vale a pena estar a explicar. De qualquer forma, nós explicamos isso no nosso blog, já vamos ao blog mais daqui a pouco. Ou seja, isto é um programa semanal, vai ter rubricas, vamos falar maioritariamente de futebol, sempre de uma forma engraçada, sempre de uma forma lúdica. Forma mais descontraída. Exato, de forma mais descontraída, porque se vocês virem, nós estamos em Portugal e não é muito difícil rirmos com as coisas que se passam aqui e principalmente com o futebol, porque começando lá em cima e acabando agora, parece que o Aves chegou a descer a divisão, não chegou? Exatamente, chegou. Portanto, chega ali ao Tejo. E acabou. Exato, o Aves queria, portanto, juntar o útil ao agradável, acabou. Mas o que é facto é que não conseguiu juntar o útil ao agradável. Ficou-se, aliás, pelo menos útil. Também foi descer a divisão. Com um treinador que se chama Professor Neca. Exato, não? Professor Neca, qualquer coisa. Não podiam ir. É um professor, não é? Um professor. Não deixa de ser professor, que é importante. Sim. A de educação física. Exato. Mas é assim, bom. É assim, bom. Professor Neca, que gostamos muito do Professor Neca. É uma autoridade. Principalmente o bigode do Professor Neca, acho que ele devia ele é selecionador, se tu reparares todos os selecionadores desde... Não, acho que um consultor de imagem acho que já era qualquer coisa. Não, mas todos os selecionadores têm bigode. Não. Todos os selecionadores têm bigode. Bigode tem é que ter algo. Bigode. Exatamente. Não, mas vamos ao que interessa, não é, Tiago? Vamos ao que interessa, exatamente. Portanto, vamos falar um pouco agora sobre, um pouco mais sobre o podcast. Vamos ter um espaço também que vamos chamar Deixa a Jogar o Mantorra. Onde nós vamos fazer uma petição no sítio da internet, petitiononline.com. Exatamente. E vamos pedir para os senhores da Konami, que são os produtores do videojogo Pro Evolution Soccer 7, para porem uma torre. Incluírem uma torre. Exatamente. Então. Para incluírem uma torre no 11 inicial do Benfica, no próximo Pro Evolution Soccer 7. E para lhe tirar um pouco mais de rapidez, porque ele está um pouco rápido, em relação ao Nuno Gomes, ele está bastante mais rápido. Sim, também não é sim, difícil, sim. Não é? Também não é difícil. E também vamos pedir no futuro para pôr uma animaçãozinha no Pro Evolution Soccer 7 para Nuno Gomes ajeitar o cabelo. Exato, acho que era importante. Acho que isso também era muito importante. Exatamente. Acho que sim, acho que é importantíssimo porque é uma coisa que falta. Mas conta-me lá, o que é que se passa aí de novo? Pronto, só mais uma. E o João Pinto a cuspir para o chão. Acho que é importante também, não achas? Sim. Sim, sim, sim. Isso também era importante. Bem, vamos então ao que interessa. Nós agora, porquê começar um podcast durante a época de transferências? A questão é porque não. Começar um podcast durante a época de transferências. Acho que em qualquer altura é boa para começar sim. um podcast. Até porque sim. Este primeiro podcast, não sei, eu acho que isto é inédito em termos de podcast. Este podcast está a ser avaliado por uma cadeira numa universidade que tem o nome, que é a universidade que tem o nome de uma senhora que pratica o cristianismo. Eu não vou dizer qual é. Mas é uma senhora de nacionalidade portuguesa que pratica o cristianismo. Ah, sim. Mas não vou dizer qual é o nome da instituição. Pois, eu também não vou. Se tu também não vais, eu também não vou. Quer dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Mas então vamos ao que interessa. O que interessa agora é as notícias semanais. E eu vou então... Notícias semanais. Exatamente. Isso. Notícias semanais e vou passar então ao spot publicitário. Spot publicitário disparate. Spot... as notícias. Vamos passar então às notícias. Spot publicitário é bom. É, não é? É. Pois, vamos passar depois um no final. Não é um spot publicitário, mas é uma coisa para ajudar a nossa petição assim. Online do Mantorras. Sim, o Mantorras, coitado. Deixem jogar o Mantorras, não é? Deixa jogar o Mantorra. Assim então, às notícias, Simão Sabrosa foi eleito o melhor jogador da Liga Biwin nesta época. E o capitão do Benfica é o futebolista mais votado pelos 16 treinadores da Liga Portuguesa, com 24 pontos. O Ricardo Quaresma, do Porto, ocupou o segundo lugar com 21 e o João Moutinho, do Sporting, com 15. Acho que está bem repartido, quer dizer... Acho que está, foi dividido de uma forma, portanto, foi irmamente dividido, não é? Está bem, ok. Foi irmamente dividido. Ok, está bem, pronto, ok. Irmamente. Continuando, Miguel Veloso Sporting recebe a distinção de jogador de relação com Dadi, Belenenses e Anderson do Futebol Clube do Porto logo atrás. Sinceramente, eu acho que o João Montinho merecia um pouco mais, mas já vamos falar um pouco mais disso à frente. Acho que merecia um pouco mais porque fez muitos jogos. Concisão, não é? Concisão, sim. Pronto, vamos então, Juventus pede 8 milhões por Mikkeli. 8 milhões. E tem pressa em vender. Fabrício Micheli está mais longe do Benfica depois da Juventus, segundo anunciou o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Gazeta é dello Sport. É sempre uma fonte segura. Elevar o preço para 8 milhões de euros e ter de colocar de parte a possibilidade de ceder o avançado por empréstimo. A Vecchia Signora está de volta à Série A do Campeonato Italiano e precisa de liquidez imediata para reconstituir uma equipa que possa lutar pelo Scudetto. Fonte maisfutebol.ol.pt. Também no maisfutebol.ol.pt, custódio na Rússia. Custódio está na Rússia, onde vai assinar contrato com o Dinamo de Moscovo. O ex-capitão do Sporting doce do aeroporto Sá Carneiro, no Porto. Ele manda-se. Porque o custódio, quando está no campo, ele não é uma questão de tempos, não é? Ele manda-se. Sá Carneiro no Porto e não quis prestar declarações. O médio vai integrar... Porquê que será? O médio vai integrar um novo desafio após 6 épocas ao serviço da equipa principal. A questão que se coloca, desculpa a interrupção, caro Perdigão, é se de facto ele irá sequer jogar, já que durante a fixação de alguns jogadores portanto, que vieram do Campeonato Português foram para o Campeonato Russo, não foi. Não, eu acho que ele vai se chatear, porque repara, aquilo é um país frio, não é? O Campeonato lá acaba não sei quando, acaba tipo a meio. Ah, e tal, vamos acabar o Campeonato. Está frio, vamos acabar, pronto. Pá, aquilo é uma seca. É só ver, pronto, tens lá o creme e não tens mais nada. E eu vou dizer agora ao Custódio: que vais com Deus e que Deus volte sozinho. Carlos Martins está de saída do Sporting, vai caminhar em direção a esse grande clube, essa fantástica máquina que é o clube recreativo do Elva. Recreativo do Elva, mas é uma potência, Mas Carlos Martins, onde joga o Beto também? O Beto, outro grande nome. Mas também não quer sair porque é um queixoso, porque ele dá um pontapé na bola. Não, mas eu acho que eles já devem ter juntos um projeto qualquer relacionado com restauração ou qualquer coisa, porque em Elva tudo não, se passa. Não, Elva, não, espera. Ele dá um pontapé na bola. Ah, mister, deu um pontapé na bola e agora? Ilusionei-me. Portanto, ele é um jogador que ele quer segurar. Eu não sei do quê, mas ele quer se curar. Quer se curar alguma coisa. Curar. Então vai ver se cura em Elva. Lá parece que os médicos são melhores. Mas parece que sim. Também tem médias mais baixas, não é? Exato. Pois, é isso. Então ele vai lá para se curar. Bem, agora é contigo. Vá. O que é que há mais para dizer? Olha, eu quero falar-te sobre o Custódio, que é uma pessoa que eu não vou ter saudades no Sporting. Não vou ter saudades por uma razão muito simples. Porque eu lembro-me quando foi contra o Benfica. Houve aquela parte em que o Custódio deixou alguém passar, que agora lembro, tu vais-me ajudar de certeza. Eu vou-te ajudar. Com tranquilidade. Com tranquilidade. O Custódio deixou passar um jogador do Benfica com tranquilidade. Com tranquilidade. E esse jogador mandou adiante. Não, é que é assim, foi com tranquilidade e foi aí que tudo começou. Quer dizer, o Custódio, a bola vai passando, não é? Quer dizer. Mas foi quem? Quem é que foi? Diz-me o nome Simão, do jogador. O Simão, quer dizer. Exatamente. O Simão vai pelo flanco direito. Eu acho que há ali é? O Custódio para e diz-lhe assim: Simão, tu passa-me e marca-me golo. Não, e marcou. E marca-me golo. E o Simão marcou. Já falámos da petição, deixa jogar o Mantorra. Agora, para nos ajudar a votar nesta petição, eu recebi este fecheiro MP3 por mail. E eu vou passá-lo agora. E vocês, não sei de quem é, mas por favor, mandem-me, alguém me diga, alguém manda um e-mail a dizer: fomos nós que escrevemos isto. Somos nós que fizemos a música, assumam. Epá, e se quiserem, mandem-nos um MP3, gravem um MP3 e mandem-nos uma entrevista ou o que quiserem, dizerem porque é que gravaram isto. Está bem, agora vamos agora passá-lo para vocês ouvirem, e vai ser fantástico. Vamos então ouvir. Já ouvimos então, Vítor, deixa jogar o Mantorra, deixa. Deixa jogar o Mantorra, isto é preciso dizer assim com esta pronúncia, porque realmente... Ele é que vai marcar. Não, mas ele tem feito alguma coisa. Ele tem feito alguma coisa. Não, eu acho que ele devia jogar mais vezes. Ele tem feito alguma coisa. Eu sou do Sporting, eu acho que ele devia jogar mais vezes. Ele inventou uma nova finta, porque se separares o joelho dele, a rota dele, foi que ele foi tudo reconstruído, aquilo está em silicone. Piada que apareceu na net, não foi? Não foi. Acho que é da minha autoria. Não, isto é da minha autoria. Era dos gajos da Biqueirada. Aliás, isto tem direitos de autor. Não, era dos gajos daquela televisão que era a Biqueirada, que era o programa da Biqueirada, que dava no, na SIC, que o João Quadros fez, que era a rótula dele, da finta, do exatamente, gás. Exatamente, a rótula faz um movimento, é todo um movimento, tem toda uma não, ciência. Não, mas parece que o Mantorras foi, ele no fundo foi registado com 30 anos, e ele agora tem 40, tem 57. Ele foi-se registado de bicicleta, ele tinha para aí 7 anos na altura. Em África as pessoas são registadas com... Exato. Portanto, ele agora está velhinho. Ele está velhinho. Traumático. Por isso é que as pessoas... Não, mas isto... isto é, mas ainda marca golos. Ainda marca golos. Eu acho que ele devia jogar mais vezes. Eu acho que ele devia jogar mais vezes. Jogar. Bem, nós queremos fazer um casting para um gajo que seja do Porto. Pá, não pode ser muito tripeiro, sim, mas tem que ter piada. Portanto, ele que nos mande um MP3 para o endereço pontapéatmosfera@gmail.com, não tem acento, que nos mande um e-mail, se faz favor, para nós fazermos o casting e o vencedor vai ter... vai ter obrigatoriamente que participar neste programa belíssimo. Sim, o prémio é esse, o prémio é esse. Só. Nós somos de Lisboa, mas não é preciso estar em Lisboa, porque nós depois gravamos as conversas no Skype. Adepto do Porto, tripeiro, não pode ser muito burro, tem que ser umas coisas com interesse, mandes um MP3, grave, e tem que, máximo 5 minutos, comentar alguma notícia do Futebol Clube do Porto, está bem? Uma notícia, mas uma notícia que não seja a do campeão, porque essa já é um bocadinho... É um bocado batida. Eles sim, agora ganham batida. Tudo também. Porque... Ganham tudo e depois não dá. Só o Benfica que não ganha nada. Falem do Vitória Bahia, isso, e daí... Só o Benfica que não ganha nada. E da Associação 99, que é muito giro, para ajudar as criancinhas nada. E coisas. Só que quero avisar que o Benfica, esta época, não ganhou nada. Está bem, pronto. Mas tu também levaste a fruteira, portanto... Vocês ficam sempre muito contentes com a fruteira. Agora já é a taça mas é da nossa, liga. É nossa. A taça da liga. E em agosto é super taça. É para a semana vamos falar, e para a semana vamos falar de super taça. Temos um programa especial sobre a super taça. Temos um programa especial sobre. Vamos diretamente à fábrica. Cala-te, pá. Temos um programa especial sobre a taça da liga. A taça da liga. Muito bem, pá. Muito bem. Pronto, acho que é isso, não é? Bem, consultem o nosso blog www.pontapéatmosfera.blogspot.com. Mandem-nos e-mails, assinem a petição do Mantorras. Assinem isso, por favor. Assinem. Nós vamos preparar isso hoje. Assinem. E é tudo para esta semana. Obrigado por estarem connosco. As três pessoas estão a ouvir isto. E pá, um grande abraço. E ao Zé, o Zé da Tasca, que ele disse que me ia ouvir isto. Zé, tu não mudes de estação. Ouviste? Isto é um podcast, Tony. E pá, e ao Sr. Fonseca. Mas ele tem acesso à internet, pá, pelo amor de Deus. Mas ele vai fazer. Mas ele já fez, não interessa. Não interessa, vai meter no iPod. Não interessa, ele já fez. Pronto. E parabéns ao Sr. Fonseca das Bifanas, que é uma, pá, é uma classe. É uma classe. Faz aquela bifana. Vá, é um castiço. É tudo por hoje. É tudo. Até para a semana. Não se esqueçam de fazer um download para a semana. Programa especial sobre a Liga da Taça ou a Taça. Vejam bola. E vejam bola, pá. Vejam handball, vejam esses esportes. Vejam voleibol. Pá, vejam o Berlim, o jogo do Berlim. Que o jogo é bom. Berlim, olha, o Curling, olha, Curling é muito bom também. Curling. Quem não sabe vai ver a Wikipedia. Está bem? Wikipedia, isto sou um bocado mal. Wikipedia. Wikipedia. Pá, um grande abraço. Fiquem bem, obrigado por me ouvir.